A Rádio Jornal da Bruta da Bahia. Vamos falar o sobrinho final do nosso. Para quem começa a mais apresentada para terminar, como? A meta desse trabalho é o homem. Desejamos contribuir com nosso esforço para uma vida melhor em todos os lares dessa imensa região. E eles foram. Começa a programação de hoje da sua Rádio Jornal da Transamazônica. Procurando na cidade de Valpamor, Estado do Pará, para Paraná. A partir de agora, você terá o seu receptor, a música, a notícia, o forte e a direção. Tudo isso feito com a sua mão, nunca me abandone. Afinal, você é o nosso objetivo. Desejando que esse dia seja belo para você. Vamos lá, agora, esse novo tempo de night. A Rádio Jornal da Transamazônica é especial.